Só bangue na cena, louco na cena, só bangue louco. Só bangue na cena, louco na cena, só bangue louco. Jerry louco colou com os mano, só sangue bom. Falou de problema, seca extrema, que atinge os nossos irmãos. Vê quanto sofrimento, começou 200. Um calor do inferno vem com vento, trinca o chão inteiro. E cadê o inferno? Não chove nesse deserto. Aqui chove lágrimas de sofrimento, lágrimas de sede, de fome. Deus muda esse tempo, traz uma alegria onde a miséria predomina. Até as palmas e meu gado tão de barriga vazia. São muitas famílias e pouca assistência. Fizeram uma cisterna, mas não resolveu o problema. Não bebemos concreto, nem mesmo comemos. Sai desse apartamento, exigimos abastecimento. Sei que vocês fizeram investimento, a copa vai gerar bem mais dinheiro. Já colocou na cueca, comprou mansão em Genebra, helicópteros caríssimos por 20 centavos é maior guerra. Andamos quilômetros com balde na cabeça, traz uma reca de menor idade. A água barrenta, a seca levou tudo, só não há esperança. Quem vem lá de outro mundo semiárido, passa na TV, traz revolta. Manda uns carro pipa, uns dois meses depois para na cidade. O vício destroça os gravata, bate bola, os vermes na cola, tia pedindo esmola. E no sertão tem nada não, o dinheiro eles embolsa. E nós é condenado, né? A morrer na roça. Morrer na roça. Só bangue na cena, louco na cena, só bangue louco. Só bangue na cena, louco na cena, só bangue louco. Jerry louco colou com os mano, só sangue bom. Falou de problema, seca extrema, que atinge os nossos irmãos. Vê quanto sofrimento, começou 200. Um calor do inferno vem com vento, trinca o chão inteiro. E cadê o inverno? Não chove nesse deserto. Aqui chove lágrimas de sofrimento, lágrimas de sede, de fome. Deus muda esse tempo, traz uma alegria onde a miséria predomina. Até as palmas e meu gado tão de barriga vazia. São muitas famílias e pouca assistência. Fizeram uma cisterna, mas não resolveu o problema. Não bebemos concreto, nem mesmo comemos. Sai desse apartamento, exigimos abastecimento. Sei que vocês fizeram investimento, a copa vai gerar bem mais dinheiro. Já colocou na cueca, comprou mansão em Genebra, helicópteros caríssimos por 20 centavos é maior guerra. Andamos quilômetros com balde na cabeça, traz uma ré de menor idade. A água barrenta, a seca levou tudo, só não há esperança. Que vem lá de outro mundo semiárido, passa na TV, traz revolta. Manda uns carro pipa, uns dois meses depois para na cidade. O vício destroça os gravata, bate bola, os vermes na cola, tia pedindo esmola. E no sertão tem nada não, o dinheiro eles embolsa. E nós é condenado, né? A morrer na roça. Jerry louco aqui, colou com os mano, rimando, improvisando, é nós mesmo. Então, diretamente aqui do Bang Crazy Records, é nós que tá. Ice Rick, prazer, satisfação mesmo. Só Bang louco na cena, aê poder, presta muita atenção. Pra que construir cisternas, se não abastece os povoados que sofrem com a seca? Pra que prometer um mundo se nem consegue cuidar de um metro de terra? A violência vem de vocês, que paga pra bater, paga pra extorquir, paga pra exterminar, é pago pra roubar. É nós, irmão, é nós que morre por falta de água. Abre os olhos, Brasil, nordestino nato, onde o vento sopra a brasa do inferno. Jerry louco falou, só bang louco na cena. Só bang na cena, louco na cena, só bang louco. Só bang na cena, louco na cena, só bang louco. Never learn.